カララ様、後悔なさいますぞ。 恩を売りつけたつもりでしょうが、感謝はしませんよ。 その方があなたらしいでしょうね。 Oi. Lavendel. Oi. Agora você não está bocejando. Agora eu não estou bocejando. A primeira vez eu estava bocejando. Antes da gente falar besteira, eu vou anunciar como é que esse programa. Você tem alguma coisa que você queira falar ainda? Não, não sei. Eu queria falar que eu tô muito revoltado com a situação atual do cinema hollywoodiano. Porque a gente já tava comentando como que, infelizmente, as produções estão tendo que ser cada vez mais simplificadas e blá blá blá pra poder atingir a grande massa, né? Não que seja uma coisa de hoje em dia. Eles sempre têm que fazer concessões pra poder atingir o maior número de público, os filmes, né? Eu me incomodo um pouco quando isso afeta propriedades que são queridas pra mim. Primeiro eu tinha comentado sobre aquela parada do filme de Kick-Ass, que não que os quadrinhos sejam queridos pra mim, não é isso, eu li há pouco tempo e tal. Mas, o filme de Kick-Ass que pega a história original e simplifica bastante, transforma, injeta um monte de clichês, muda o sentido de algumas coisas pra poder aparentar uma história mais usual, pra poder aparentar ser um filme de super-herói. O quadrinho não é um quadrinho de super-herói normal, mas o filme é um filme de super-herói normal. Então, se eu tivesse visto o filme, talvez sem ler o quadrinho, eu teria gostado mais do filme. Mas depois que você lê, dá uma tristeza. Não que o filme fique ruim, mas fica pensando, tipo, que merda, né? Tipo, realmente eles têm que. Será realmente que eles têm que fazer isso? O público realmente não iria assistir o filme se eles tivessem mantido aquele nível de. Eu não vou dizer realismo, porque o quadrinho também não é realista, mas aquele. Tivesse mantido aquele nível de clichê um pouco mais contido. Mas eu nem tô querendo nem falar disso. Assim, mas isso foi um pensamento que passou pela minha cabeça quando eu assisti o filme. Só que hoje eu voltei a pensar um pouco nisso, porque eu tava vendo notícia de que finalmente foi meio que oficializada a continuação pra Uma Cilada pra Roger Rabbit. E é uma coisa que existe nos boatos de. Site de notícias de cinema desde sempre. Desde que o primeiro filme saiu, rola esses boatos que vai ter continuação, só que existem ideias pro filme e ninguém sabe direito se vai ser feito, se não vai, nenhum diretor primeiro quer fazer, depois não quer fazer, etc, etc. Isso que agora anunciaram, só que o diretor, aquele Robert Zemeckis, vai querer fazer, ele é o mesmo diretor do Expresso Polar, Os Fantasmas de Scrooge. Hoje em dia ele só trabalha com captura de movimento. Captura de movimento dele, tosca, não é legal do James Cameron. E aí ele quer fazer, vai ser com captura de movimentos. Por quê? E justamente, por quê? Então isso me entristece muito, entendeu? Porque tava lendo a notícia que eu li especificamente dizia, tava lendo no site do Omelete, se não me engano, que o ator que fez o detetive, o Ed Valiant, no primeiro filme, ele vai voltar pro papel e ele vai voltar interpretando ele, só que não fisicamente, vai voltar interpretando ele. Captura de movimento também? É. Vai ser tudo 3D? Sim, aparentemente sim. Humanos e personagens de cartoon. Qual o problema desse cara? Qual é o sentido disso, eu te pergunto? Eu preciso comentar em cima ou vocês sentiram a pressão? Talvez seja um... Sei lá, não sei qual é o sentido disso. Não tem o menor sentido. O único sentido que eu cheguei a pensar que talvez fosse um medo por esses filmes de Looney Tunes com desenhos não terem dado tanto certo, não ter gerado tanto dinheiro. Space Jam deu certo, mas o resto não, sabe? Só teve mais um depois que não deu certo, que é ruim. Pois é, mas você sabe como é que o pessoal funciona em Hollywood, né? Ele nunca, que eles fazem nunca é ruim. A culpa é sempre de outra coisa. Filmes com mulheres não é porque os filmes são ruins, sabe? É porque são mulheres. A animação em 2D não morreu. Se você fizer um filme 2D bom, as pessoas vão assistir. Eu acho basicamente isso. Então, me entristeceu porque, primeiro, prova que realmente Hollywood não tá afim mais de fazer, de arriscar na animação tradicional, o que é uma droga. E dois, essa mania que tem de que, quer dizer, eles vão pegar um filme que não foi só um filme qualquer, não foi um filme só de entretenimento, é um filme que aparentemente é um filme que pode agradar as crianças, porque tem todos aqueles personagens de quadrinhos, mas é um filme super adulto, tem assassinato, tem uma trama policial ali envolvendo, quer dizer, é um universo único que mistura, né, desenhos com seres humanos, é como se os desenhos animados fossem atores e eles gravam o desenho animado, né, quer dizer, é um universo único, muito mágico, muito marcante, que marcou, enfim, várias gerações, e é um filme super legal de assistir até hoje, não é datado de forma alguma. E aí, de repente, você pega e transforma ele num produto de massa idiota, ridículo, que vai ser esquecido amanhã, entendeu? Sem contar, se você for comparar os últimos filmes desse cara, o próprio Fantasma de Scrooge me decepcionou profundamente, porque é um parque de diversões maluco, é uma cena de ação. Você chegou a assistir? Não, nem assisti. Nem Express Polar assisti. O Express Polar é um pouquinho melhor, porque não tinha palhaçada do 3D. Aí, depois que saiu a palhaçada do 3D... Coisa na cara o tempo todo. É, cara, ele dá um jeito de enfiar... É um conto... O conto de Natal é um conto dessa finura. Ele, pra transformar num filme grande e ficar legal pro 3D, ele começa a fazer várias cenas de ação completamente desnecessárias e inexplicáveis, que terminam com o Jim Carrey viajando por Londres e passando por dentro de tudo, todo momento, só pra no 3D você ficar com a sensação de montanha-russa. Você vai ver aquilo em DVD na sua casa, já perdeu o valor completamente, como o filme em si. Até no dia que tiver uma TV em 3D na tua sala, não vai ter graça, porque o filme é ruim, entendeu? Quer dizer, então além disso provar que Hollywood tá perdendo... Peraí, o Roger Rabbit vai ser em 3D? Alguém falou alguma coisa ou não? Falou, vai ser em 3D. Vai ser em 3D mesmo? Sim, o filme inteiro, vai ser um filme inteiro em 3D, captura de movimento. Tudo com coisa saltando na cara. Provavelmente, sim. Ah, tá, não, eu entendi que era só CG, não tinha entendido que era em 3D também. Não, mas hoje em dia, tudo que é CG automaticamente vai ser feito em 3D, não tem por que não fazer, né? Ah, tá. Hoje em dia já é o standard. Pelo menos em filme em live action não, ainda não é, tá virando agora. Em desenho CG, qualquer CG que se faz, já faz automaticamente 3D, não tem o que transferir, não tem o que fazer, né? Já é automático. E assim, me interessa por causa disso, porque primeiro eu não sei muito bem o que o cinema vai estar virando, assim, exatamente o que vai acontecer, aonde é que estão as histórias boas, sabe? De massa, porque por que pra história ser boa tem que ser obscuro, underground, cult, entendeu? Por que não... Cadê os filmes de massa que tem apelo popular e são bons ao mesmo tempo? De vez em quando cai um ou outro aí, né? Muito mas... raramente, né? Eu considero Inception um filme de massa interessante. Sim, esse é um exemplo recente. O Dark Knight, antes desse. Ai. Filmes do Christopher Nolan em geral. Agora, eu que tá me incomodando é mexer com o Roger Rabbit, cara. Não faz isso comigo, sabe? Qual é assim, o sentido de você... Você perde um motivo de sabe... Esse filme não tem por que existir, entendeu? Tomara que... Tudo bem que tá numa fase ainda de... Tô começando a anunciar as primeiras notícias, tá então... Tá faltando alguém perceber que isso é uma besteira danada? Não, talvez isso tudo seja até um... Pode ser até um boato grandão. Pode nem acontecer, não sei. Não tem nenhuma notícia oficial ainda não? Aí tá, eles passaram... O site passou como se fosse uma notícia oficial. Eles não falam em nenhum momento, isso aqui pode ser boato. Mas até o próprio diretor se manifestar, eu realmente não sei. Eu sei que dá o que pensar, né? Tipo, eu fiquei pensando nisso. Cadê os... O que vai acontecer com os bons filmes? Que tem apelo popular, mas ao mesmo tempo são bons, né? Vai ter um de vez em quando? Vai ser a exceção agora? Né? Pelo visto vai. Não que algum dia tenha sido a regra. É isso que eu ia falar. A gente esquece disso também, mas eu não sei. O Hollywood tá viciado em algumas coisas, entendeu? Eles estão fazendo muito de uma coisa só. Eu não gosto disso. Porque é o que eu sempre digo, eu não me importo. Eu amo um blockbuster de cerebrado. Um filme de ação, canastrão, eu amo essas coisas. Só que eu não gosto quando a indústria fica viciada numa coisa só. Eu acho que tem que ter lugar pra tudo. Eu acho que tem dia que eu tô no mood pra ver um filme pra ver uma mulher gato. Sim, existe um dia que eu tô no mood pra ver uma mulher gato. Mas tem dia que eu tô no mood pra ver um drama ou uma coisa mais, enfim. Só que Hollywood, em matéria, pelo menos, de filmes assim, de aventura e tal, tá caindo numa formulazinha, né? Meio idiota, meio chato. Não, mas o Hollywood sempre teve vício, né, cara? Só que eu não sei, vai ver porque como tá rolando mais dinheiro, ele tá mais preso aos vícios, né? Sei lá, nos anos 80 sempre tinha os Brooktoons e nos anos 90 sempre tinha... Não sei, o que que tinha nos anos 90? Eu não sei o que aconteceu nos anos 90. Nada, né? Nos anos 90 é um buraco negro. É uma década meio estranha, eu não quero passar nos anos 90. Só que agora, como tem muito mais dinheiro envolvido, ela tá mais presa aos vícios. Eu mesmo já falei aqui outra vez. Até quando a gente vai discutir a situação do anime, que o povo fica falando que ela tem muito humor, não tem muito não sei o que, a gente já falou outras vezes, que toda indústria funciona assim mesmo. Cada época já investindo no que tá dando mais dinheiro naquele momento. Só que mesmo na indústria do anime, sempre sobra um título ou outro mais legal. É um pouco mais equilibrado, não sei. Tipo, faz tempo que a gente não vê um filme como Roger Rabbit, por exemplo. E agora... Tem saído o quê? 3 por ano, né? Por aí, é muito pouco. E a produção hollywoodiana é muito grande, né? Enfim, eu tenho jogado. Passei a semana toda maratonando Metal Gear. PS3 chegou na segunda. Eu maratonei Metal Gear não é nem por conta do PS3. Eu tô falando, poxa, vi isso, PS3 não vai fazer mais nada. Mas não é exatamente isso. É que desde que o PS3 saiu, desde que Metal Gear saiu, eu precisava jogar esse jogo. Foi em abstinência de anos. Desse jogo, preciso desse jogo faz anos. Eu já tentei fazer com que pessoas comprassem esse jogo pra que eu fosse na casa dela jogar. Eu já tentei fazer de tudo pra jogar esse jogo. Agora, finalmente, eu consegui. Em 5 dias, eu zerei Metal Gear. Final de novela, sabe? Metal Gear teve realmente final de novela com casamento, com filho, com gente que morreu, mas não morreu. E o legal é que o final de Metal Gear é muito conhecido por suas sequências de cinematics de 5, 10, 15 minutos. Sabe? Você joga 5 minutos, aí você fica meia hora assistindo, aí você joga mais 10 minutos, fica meia hora assistindo. O final. ele seguiu a lógica que eu sigo no Jackass. O pessoal não sabe, mas quando o Jackass passa uma hora e meia e tem uma música que tá lá no... Tô botando a música de fundo, tem uma música que eu gostei muito, quero deixar ela tocando mais tempo, eu deixo ela tocando mais tempo, porque afinal de contas já passou de uma hora e meia. Se tá com 2 horas de programa, tanto faz, sabe? Passou de uma hora e meia, quando ficar, ficou. Meu Togue segue a mesma coisa. Eu tava, sei lá, 2 da manhã assistindo uma conversa do Snake com o Big Boss, que tava durando mais de meia hora e não acabava nunca, caindo de sono assistindo. Foi legal. Metal Gear é legal. Metal Gear, cara, Metal Gear é um jogo que você pode aproveitar ele, cara. Sabe por quê? Não, se você não interagir com nada. Você não vai precisar interagir com nada. Você pega todas as cinemáticas e organiza uma depois da outra. Pronto. Você jogou o jogo. Você vai saber tudo o que aconteceu. Porque o jogo, ele é contado praticamente na cinemática. Você joga de vez em quando, mas o que você joga não tem importância nenhuma. Então, basicamente, eu posso achar ele no YouTube? Você pode assistir o jogo no YouTube, não tem problema nenhum. Você vai assistir o jogo e vai gostar da história, que é legal, caramba. É japonês. A dublagem americana é muito boa. E, inclusive, eu nunca vi a dublagem japonesa, não. Mas a americana é tão boa que o cara que dubla o Snake, ele é mega fã da série, sabe? Ele jogou todos os jogos e estuda toda a série. E ele tava dando pilha, botando pilha pro filme, sabe? Tava empolgadaço com o filme. Rolou aquela conversa que ia ter, né? Que o Hideo Kojima ia estar envolvido e tal. E aí tava rolando um boato e assentou, né? Mais ou menos como aconteceu com o Cowboy Bebop, com o Evangelion, com um monte de coisa. Babou. E é um filme que não tem dificuldade, sabe? O filme já, o jogo já é muito cinematográfico. A pessoa vai fazer uma versão resumida do jogo no cinema. Talvez você tenha que tirar uma outra coisa bizarra que o jogo tem, porque o jogo tem muita piadinha metalinguística, tem muita piadinha fora de hora, coisa de japonês, sabe? A gente podia chamar o Paul W.S. Anderson pra fazer, chamava Mila Jovovich, jogava fora a história do jogo e fazia Alice ali dentro. No meio da guerra. Não? Não. Tu não acha legal? Não mesmo. Agora você sentiu lá no fundo a dorzinha que fã de Resident Evil sente, né? Com certeza. Mas peraí, esse Metal Gear tem muito mais história do que Resident Evil. Ah, porra. Agora a guerra. Eu não, acho que nem os fãs de Resident Evil vão discutir isso, né? É. Dizem que a história de Resident Evil do jogo não faz sentido também. Pois é, eu vejo muito, todo mundo fala, tem muita gente que fala mal de Metal Gear, eu tenho que dizer. Inclusive, outra coisa que eu tenho que falar desse jogo. Metal Gear 1, principalmente, 2, até um pouquinho do 3, eu gostava muito do jogo, gostava muito da história, mas era sofrido, cara. História de guerra, basicamente. É um jogo pautado na espionagem. Você é um espião. Então, você joga bem quando você não é. Quando você não dá nenhum tiro. É, isso é quando você joga bem. Quando você se esconde, ninguém percebe que você tá ali. O problema é, o controle do jogo é muito japonês. Então você tem um botão que faz 3 coisas diferentes, sabe? Dependendo do lugar onde você tá. E tem muito botão, muita opção, sabe? Então às vezes você tá lá encostado na parede, se escondendo, e aí você pensa, pô, o que esse botão aqui faz mesmo? Então, vou fazer não sei o que, aperta o botão errado. Aí teu personagem dá um soco na parede, faz um barulho. E vem todo mundo te procurar, sabe? É o que acontece muito. E acontecia mais ainda nos primeiros. O primeiro jogo era muito doloroso jogar. E o segundo e o terceiro, em menor escala, foi diminuindo. Esse 4 tá divertido. Eu realmente me diverti jogando, sabe? Tinha partes que eu quero jogar de novo mesmo, porque eu me diverti. O 3 tinha um pouco disso, mas o 4 teve mais. Então a jogabilidade evoluiu muito, sabe? Foi bem divertido. É legal, você gastou uma fortuna e ficar 5 dias jogando essa merda. Ah, vou jogar de novo. E só me irritou que ele não tem trophy. Alguém comentou esses dias que você falando sobre que gamer gosta de jogo antigo, não sei o que, alguém falou que isso é um absurdo. Não lembro quem, em algum lugar aí. E eu queria dizer uma coisa. Ele falou, vocês falando, eu queria dizer uma coisa. Tudo que o Live Video fala sobre jogos é uma opinião única e exclusiva dele, que ele é completamente ignorante sobre jogos. Eu não sou ignorante, eu conheço e não gosto. Você não conhece muito, você conhece muito pouco, cara. Tudo que eu já vi, eu já não gostei, então. E você viu muito pouca coisa, então? Eu vi bastante coisa, cara. Não. Vi bastante coisa. Você não entende. Eu fiquei vendo as pessoas jogando. Você não entende o universo, sabe? Você para jogos é como aquele cara. Não, você para jogos. Eu entendo. Não. Você para jogos é como aquele cara que vira e fala que anime é só fanservice e peito. Não, eu não jogo nenhum estereótipo pro jogo. Eu sei que tem jogos e jogos. Só não me atrai. A coisa de eu pegar no controle e controlar o personagemzinho. Eu só queria lembrar isso. Tudo que o Lime já fala sobre jogos, a opinião exclusiva dele não tem nada com isso. Ah, me dá com medinho agora de você não ser mais popular. Não é nem questão disso, mas é porque realmente você fala uns absurdos que eu não tenho nem como bater, sabe, de volta. E como eu já tô acostumado, eu deixo quieto. Só que o pessoal que escuta ainda não entendeu muito bem que você é alienado quando joga esse. Eu não sou alienado. Você é alienado no sentido que você se aliena, sabe? Você não quer fazer parte desse mundo. É, tipo, mas eu não tô falando um grande absurdo, assim, nenhuma. Eu só tenho um grande preconceito, nem nada. Você solta umas impressões bem estranhas, sabe? Bem faltadas em quase nada. Enfim, nada que eu me lembre agora pra poder refutar, enfim. A coisa do jogo antigo, beleza, mas é uma daquelas generalizações que a gente fala das coisas, não que seja sério o que eu tô falando. Deixa eu levar a sério tudo que eu falo, entendeu? Chega de se defender. vamos pro Seinen, terminando finalmente. Falou de todos os gêneros? Vamos contar aqui. A gente falou de Gekiga, a gente falou de Shonen, a gente falou de Josei Kodomo juntinho ali por cima. A gente falou de Shoujo com a Valéria. Então faltou só Seinen, né? Tem mais algum? Você quer inventar um gênero aí? Tem o gênero ruim, tem mangá ruim, tem mangá maneirinho. Tem Massa Velho, tem Naruto, um gênero fosse só. Tem vários gêneros aí. Tem adaptação de Twilight. Só tá faltando Seinen. Então, pra gente matar isso logo, essa série logo, e partir pra outra. Seinen, eu tava vendo que, do final das contas, é o começo de tudo, né? Tudo começa com Seinen. Por quê? Se você... Como assim? Porque se você for ver as primeiras manifestações de quadrinhos no Japão, que quando as primeiras histórias contadas através de imagens, que eram obras de arte, elas eram direcionadas pro público mais maduro. Ah, tá. Não era coisa de criança. Então, em teoria, o Seinen é o começo de tudo. Começou, a arte sequencial no Japão começou direcionada pra um público mais elitizado, mais maduro do que... Distorcendo termos, etc, sim. Mas na verdade não é nem... Eu acho que não existia o termo Seinen, nem o mangá era o que o mangá é hoje em dia. Mas, tô falando, nos primórdios do mangá, os primórdios do mangá, eles não eram tão arte sequencial, eles eram mais cartoon. Não, inclusive, sei. O significado de mangá é exatamente isso, sabe? Os artistas que faziam pinturas inventaram essa vertente que era um desenho mais desleixado, sabe? Não tão preocupado com a realidade. Não sei, mas à medida... Que é mais cartunesco. É, mas à medida que eles foram sendo influenciados pelos quadrinhos europeus, americanos, etc, que lá foi tendo uma pegada de arte sequencial, ainda que não da forma como foi se desenvolver com o mangá mesmo depois. Era tirinha de jornal, né? É, então, mas mesmo assim direcionados a públicos mais... Mas eles até o Tezuka. Um comentário político, etc, etc, etc. Até o Tezuka pegar, né? E via o mangá que a gente conhece hoje em dia com o Tezuka. A gente já comentou aqui, porque na verdade a gente vai... Isso aqui é meio que uma continuação natural, porque a gente falou de Gekiga, é meio que uma continuação natural disso, porque o Seinen, ele vem do Gekiga, ele começou mais ou menos com o Gekiga. Dando uma pequena recapitulizada. Agora com Ekyo. Cara, só letras pra mim, como é que é? Recapitulada. Que nem uma palavra. Né? Tipo, você... Nem é uma palavra que existe. É um termo coloquial que você errou. Fazendo uma pequena recapitulação. Melhorou. Vem o Tezuka. Me olhando. Aqui no meu monitor tem só os olhos. Tem uma imagem aqui no Google Touching no computador e tem só os olhos dele aparecendo olhando pro imagem. Bem na minha direção. E tem uma com uma arma, com uma pistola na mão. Pra ver se eu falo alguma besteira e ele atira na minha cara. Porque assim, a gente porque como a gente falava na época do Gekiga, então assim, dando um paronã, Você tá meio simulando aí, né? Paronama. É, eu quase que ia falar panorama, cara. Isso. Então, eu só ia falar que pra dar um panorama histórico, né, pro pessoal lembrar, lembrando que é usando termos que achados em livros de história. Ou seja, termos bem, assim, pra valer mesmo. Antes da guerra, o Japão era constituído de arroz e prostitutas. E depois da guerra... Arroz e prostitutas radioativas. Não, arroz, prostitutas radioativas e cabanas quebradas. Então, isso é basicamente... Isso é o básico pra você entender qual era o cenário político, sociocultural da época. Por isso a gente tinha esse mangá que a gente comentou de cartoon, era um mangá de arte, né? Era uma vertente de arte, que depois foi virando tirinhas de jornal, e até que chegou o Tezuka. Porque assim, antes da... O mangá, ele não era ainda uma linguagem de massa lá. Ele só passou a ser uma linguagem de massa com o Tezuka, porque ele conseguiu criar uma linguagem que era agradável, e assim, eu acho que as pessoas depois, no pós-guerra japonês ali, elas estavam muito... Estavam precisando de entretenimento, né? Era um país com uma... Como tava uma ferida aberta muito grande ali ainda, estavam precisando de entretenimento. Os livros, eles eram elitizados demais, as televisões ninguém tinha, então o mangá era uma linguagem, era uma coisa de fácil acesso, que todo mundo podia ler, e o Tezuka criou algo mais ali, ele criou uma cinemática legal na narrativa dele. O que ele fez foi exatamente isso. Antes o mangá, ele era muito teatro, ele era muito 2D, e o que o Tezuka fez foi tentar deixar isso 3D, sabe? Usar técnicas de ângulo, de câmera, deixar uma coisa mais cinematográfica, mais fluida, que é a base do mangá que a gente tem hoje em dia, sabe? A maior diferença de mangá pra comics é que o mangá, ele é completamente fluido. Um quadrinho encaixa no outro e vai seguindo, sabe? Não são quadrinhos separados. É uma sequência realmente, sabe? Pra ficar bem cinematográfico. A maior parte dos mangakais, eles querem acentuar a emoção que aquela cena vai dar. Então eles fazem o que for necessário. Então se o personagem precisar se libertar daqueles quadrinhos, daquele formato, e atingir outros formatos mortos até que possam beirar um pouco o confuso, assim, eles vão fazer, eles vão arriscar pra poder acentuar a emoção que eles querem passar, independente da narrativa em si. O corte de um quadro pro outro nunca dura muito tempo, sabe? É bem imediato a movimentação do mangá. E quem produziu isso foi o Tezuka, que foi assim que ele inventou o mangá moderno, e é por isso que os japoneses chamam ele de deus do mangá. Sim, por causa dessas influências narrativas dele. O problema é o seguinte, como o legal é que tudo no Japão é mais ou menos assim, até na tecnologia é mais ou menos assim. O Japão é o exemplo vivo do que aqui nada se cria, tudo se copia. Por quê? Eles pegam essas influências ocidentais, fazem a versão deles e depois eles influenciam de volta o ocidente. É assim com tudo, é assim com a música, é assim com os animes, com os mangás, etc. O que aconteceu foi o seguinte, o material que o Tezuka produzia era direcionado mais pra criança, mais pro público infantil. Só que o que aconteceu? Como era um material que era muito bom, eram histórias muito boas e uma narrativa muito envolvente, muitas crianças que cresceram lendo o material dele, elas não quiseram se libertar do material dele depois que elas ficaram adultas, elas continuaram lendo aquilo. Isso é muito interessante, né, cara? É uma coisa que não costuma acontecer. Você tem, sei lá, até nos Estados Unidos você tem esse following de comics de pessoal que lia lá nos anos 40, nos anos 50, mas é um pessoal que quando crescia, largava. Ele era coisa de criança, agora eu cresci, vou ser um adulto, trabalhar e cuidar da minha família. No Japão, isso ficou. Eles se apegaram tanto àquilo que o Tezuka fez, talvez por eles já estarem fragilizados emocionalmente, precisando de entretenimento pra se recompor depois da guerra. E eles se agarraram tanto àquilo, e aquilo era um material bom, que eles se agarraram com uma força tão grande que eles cresceram com o material. E o material cresceu com eles. Sim, porque o que acontece, tipo, é aquele negócio, inevitavelmente, você cresce com aquele material, você continua, talvez por um sentido por uma nostalgia, assim, você tem aquele apego àquele tipo de história, mas inevitavelmente, daquelas pessoas que cresceram com o mangá do Tezuka, tem aqueles que não só se tornaram adultos fãs, como despertaram bem artistas que se tornaram autores também, eles próprios influenciados. E como autores adultos, por mais que eles amassem a história do Tezuka, eles também quiseram fazer um material que tivesse mais a ver com eles, tivesse mais a ver com a idade deles, com o momento político e cultural ali nos anos 60 que eles estavam vivendo. Quiseram criar um contraponto. Tinha aquele padrão estabelecido pelo Tezuka, o padrão narrativo que ele estabeleceu, as editoras funcionavam no esquema mais ou menos ali, que era o esquema criado meio que por ele ali, e aí surgiram outros autores que queriam meio que fugir desse padrão, queriam meio que protestar. Foi uma época que o mundo todo estava protestando de alguma forma, e o Japão também começou a querer protestar, enquanto aqui a gente protestava talvez com a música ou com outros meios, lá eles começaram a querer protestar como quadrinhos. E pra mim, eu acho que a maior diferença entre o Seinen e o Gekiga. O Gekiga, ele tem esse quê de protesto. Ele é uma coisa feita pra chocar. Pra mostrar, olha, isso daqui não é pra criança. Isso daqui é grotesco e pesado. Eu tava vendo que é como se pudesse, você pode até fazer uma certa analogia de que o Seinen, o Gekiga é aquele gênero que surgiu pra ser o contraponto a alguma coisa. É o contraponto àquele mangá infantil que tava em voga e tal. E o Seinen é como... o Seinen não existe pra ser contraponto a nada. Ele apenas é um gênero que engloba histórias que são de interesse de pessoas adultas, pessoas que já saíram da adolescência, que entraram na sua vida, já terminaram talvez a sua faculdade, estão na sua vida de trabalhador e tal. E são temas que não necessariamente vão ser violentos, não necessariamente vão incluir coisas que deliberadamente tentam chocar você. São apenas temas tranquilos e adultos. São temas que vão agradar um adulto, assim como os mangás de criança são temas que vão agradar criança. Sim, é como se o Seinen fosse o... A novela. É o que a pessoa vai ler, vai chegar em casa cansado e vai assistir pra desaparecer, sabe? Pra relaxar. Um seriado, alguma coisa assim. É como se o Seinen fosse o Gekiga que amadureceu. É como se o Seinen fosse o Shinji do Evangelion 2.2. A impressão que eu tenho... E o Gekiga é o Shinji da série clássica. Eu não acho que seja mais uma amadurecimento do Gekiga. Eu acho que assim, o Gekiga chegou, tinha esse estigma no Japão na época, de que mangá era coisa de criança, e o Gekiga chegou pra chocar, sabe? Pra dizer, olha, isso aqui não é coisa de criança, não tem como isso aqui ser coisa de criança. A gente pode usar isso daqui como meio pra expressar qualquer tipo de coisa. É um meio assim como cinema, assim como televisão, assim como teatro, assim como música, assim como qualquer outra forma de arte, que a gente pode expressar qualquer ideia aqui, entenderam? Não, ainda não? Então peraí, deixa eu te dar um pouquinho mais de sangue, gore e tripas. Entendeu agora? Beleza, então vamos fazer o Seinen. Como a gente falou, né? O Gekiga ele era vendido, ele era alugado em lojas que alugavam, porque era um material que era mais underground, eles não tinham dinheiro pra poder publicar aquilo em grande escala, e não sei o quê. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a semente do Seinen, como a gente conhece, surgiu porque, como tudo lá, como o Japão, como eu falei, funciona assim, você pega uma coisa que existe, você faz a sua versão, depois você influencia de volta o que te influenciou em primeiro lugar. O Osamu Tezuka viu o Gekiga acontecer. crescendo, quis fazer também, quis fazer igual. E aí ele começou a fazer esse material mais adulto, e aí esse tipo de quadrinho adulto ganhou uma popularidade maior, porque agora ele tava fazendo. E aí o que aconteceu? Quem fazia Gekiga começou a amenizar um pouco o conteúdo, porque não queria perder muitos leitores. Quem fazia Shonen começou a colocar alguns elementos de um pouco mais adultos, porque viu que aquilo tava agradando. Um gênero meio que começou a influenciar o outro, e daí meio que vai surgindo o Senen como a gente conhece, que seria aquele Gekiga, mas não tão. Aquele Gekiga que virou massivo e que foi um pouco e que teve esse aspecto mais chocante, um pouco reduzido, para poder ganhar uma audiência um pouco maior. Não, e é um pouco mais do que isso, porque ao longo dos tempos o Senen foi crescendo de uma forma que hoje em dia o Senen é um grande guarda-chuva de qualquer coisa. Tem uma variedade absurda de coisas ali dentro, cara. Você pode ter tanto o anime Moe baseado no mangá Moe baseado no anime que saiu, que aquilo dali vai sair uma revista Seinen. Keion é Seinen. Você vai ter essa. Você vai ter Keion Seinen, você vai ter Luckstar Seinen. Você vai ter aquele Yotsubato, sabe qual é? Seinen. É um mangá, pra quem não conhece. É um mangá sobre uma garotinha, a vida dessa garotinha, o cara da. O pai adotivo dela, o pai dela. Sabe pai, assim? O pai adotivo, ele encontra ela, uma coisa assim. Isso, é o pai adotivo dela e é a história de adultos convivendo com aquela garotinha. E é só isso, o dia a dia desse cenário. E isso é um Seinen. Eu tava ouvindo alguém falar sobre esse mangá, elogiando muito, dizendo que é um ótimo mangá pra você apresentar pra alguém, mangá, mas que precisaria. Mas precisaria de ter mais notas explicativas, porque ele é muito cultural, seria muito ligado à cultura do dia a dia japonês e tal. Mas tava elogiando bastante. E você tem aqueles que entram no Seinen por questão de faixa etária. Porque você vê que tem algumas coisas que são montadas como Shonen, sabe? Ele tem todo o espírito de Shonen, mas ele só tá ali no Seinen porque ele tem cenas de sexo, porque ele tem mais sangue. É aquela velha história, né? Sangue pode ter em Shonen, né? Porque tem tripas. É. Tripas que nunca pode ter em Shonen. Já percebeu isso? Não tem tripas em Shonen. Em Dragon Ball, se alguém abre um buraco, você pode abrir um buraco no meio do cara e esse buraco pode sangrar pra caramba. Em Bleach mas é aquele buraco cauterizado. Tá ali cauterizado, bonitinho. É aquele negócio, você. Aqui no Ocidente tem muito isso hoje em dia, né? Você pode mostrar o nível de violência que você quiser, mas você não pode mostrar a consequência dessa violência. Então você pode mostrar o Megatron e o Optimus lutando numa cidade, atravessando um prédio e, obviamente, matando dezenas, centenas de pessoas nesse processo, mas você não vê um cadáver, você não vê a consequência imediata dessa violência toda, então pode. Você vê um genocídio acontecendo, mas você não vê um cadáver. Você vê todas as explosões do Iron Man, mas não vê ninguém de fato morrendo de nas fato, explosões. Explodindo com sangue espalhando na tela, então beleza, você pode ter. Ah, né? Ok, se você diz. Então você tem, sei lá, eu quando eu penso nesse tipo, eu penso logo em Gantz, em Tenjoteng, são mangás que não tem, assim, nenhum conteúdo maduro, basicamente são lutas, e é isso, sabe? Ele só tá ali numa revista mais... Por causa de uma revista pra jovens adultos, porque tem sangue, muito sexo no nível que nem as crianças japonesas aguentam. Talvez elas mesmas mais leiam esses mangás, né? Mas... Bem capaz. Não as crianças, mas os pré-adolescentes e adolescentes. É. Porque assim, na verdade, no final das contas, a gente sempre fala, né, que essas antologias, antologia Seinen, antologia Shonen e tal, isso também existe muito por questão de marketing mesmo, por questão de venda de anúncio, por questão de posicionamento de mercado. Mais do que tudo, porque os gêneros se misturam muito. Então, foi como eu falei, tem mangás, por exemplo, se for parar pra pensar, por exemplo, você pega um Death Note, você consegue ver porque aquilo ali é um pouco mais Shonen do que Seinen, mas ainda assim, se eu tivesse conhecido esse mangá e tivessem me dito que é um Seinen, eu não teria me espantado, porque tem muito característica de Seinen ali, mas tava no Shonen, quer dizer, no final das contas, tudo vai se misturar, é mais uma questão mercadológica mesmo. E dentro do próprio Seinen, que a gente mais vê isso acontecer, você tem revistas direcionadas pra públicos ainda mais específicos ali dentro. Você vai ter a revista que vai estar focada nesses mangás de ação, que é a revista pros adolescentes que querem ver sangue, ou pros adultos que esqueceram de crescer e ainda querem, precisam desse gore exagerado, ou que gostam mesmo pelo trash. Você vai ter as revistas mais focadas no... em, como eu falei também, em adaptações de anime, em coisas mais relacionadas com cultura otaku. Você vai ter, sei lá, Business Jump, que é uma revista pro salaryman, sabe? Pro cara que usa terninho e trabalha no escritório. Você vai ter revistas muito focadas pra públicos bem segmentados. Inclusive, eu acho que esse mercado de nicho tão segmentado, eu acho que é uma coisa muito única também do Japão, porque... Você tem material pra todo tipo de gente lá dentro. Você tem material até pra criança psicopata. É incrível. Criança psicopata vai ler Shonen Ace. É incrível. Tem uma antologia especial pra pessoas que têm 5 anos e tem um olho na testa. causa de uma deformidade. Vai ter um mangá só pra pessoas com deformidade. É um mangá especial feito pra forma que ele enxerga o mundo com três olhos. É, né? Entendeu? Os quadros vão ser personagens pra poder melhor enxergar aquele olho ali na testa. E todos os personagens vão ter um olho na testa também pra se identificar. Incrível, isso é uma coisa que só acontece lá, né? Não acontece por aqui. Aqui, como eu falei, linkando com... Improvavelmente linkando com a maior discussão do começo, aqui você tem que pegar pra o troço fazer sucesso, você tem que pegar e você tem que agradar o máximo de pessoas possível, você tem que criar um monte de coisas. Lá, pelo menos na indústria do mangá, você pode arriscar, você pode pegar e fazer um mangá especialmente pra cada público e vai ter mercado. É uma coisa muito única do mangá, isso não se repete no anime, isso é uma coisa muito única do mangá. Com certeza, e frisando pela milésima vez aqui no GQS, é sempre bom lembrar que enquanto anime não é cultura de massa, mangá é cultura de massa, todo mundo no Japão lê mangá. Sim, sim, todo mundo de qualquer idade. De qualquer idade, de qualquer sexo. Você vê garota lendo mangá, sabe? Isso é estranho. É estranho porque essa, assim, é normal garotas lerem mangá. Quando você pensa em quadrinhos em todo o resto do mundo, é uma coisa muito masculina, é uma coisa que garotas não fazem. Mas lá é cultura de massa, garotas novinhas vão ler mangá, adolescentes do colegial vão ler mangá. Tua amiga Paty, você que tá no colegial no segundo ano, tem aquela Paty escrota que fica te perturbando, ela no Japão leria mangá. Ela seria mais legal que a Paty daqui. Ainda que seja o mangá que sai na revista de moda chata, fútil que ela lê, mas ainda assim é o mangá. Uhum. E tudo isso nasceu por causa desse momento histórico muito específico que o Japão teve depois da Segunda Guerra, né? Não foi nada além disso, eu acho. Só pode ser uma comunhão cósmica muito grande, uma coisa que você não vê acontecer em outros lugares. É por isso, porque eu acho que teve uma conjunção de acontecimentos muito específica deles, né? Foi um gênero que surgiu meio que ali no momento certo que tinha que surgir mesmo. Porque não teve meio que outro país que isso tenha se repetido, né? Porque nos Estados Unidos, os quadrinhos meio que... Os cómics americanos atravessaram a guerra, já existiam antes, como já existiam depois. O país não perdeu a guerra, então ele não tava sofrendo, ele não tava... Tava tudo ok no país e mesmo assim o governo tava censurando muito naquela época dos quadrinhos que tinham que ficar meio emburrecidos e tal. Já no Japão não, no Japão tava tudo florescendo. Os artistas novos estavam florescendo, as ideias estavam florescendo, o país queria crescer. Tava até, acho que eu já falei aqui, né, no comentário que eu ouvi, que eu acho que eu repeti aqui, daqui mesmo de casa eu já falei, sobre isso, de ser interessante do Japão ser o único país que produziu tanto entretenimento, assim, logo depois de ter perdido uma guerra, né? Você vê filmes que são feitos em 1946, sabe? E você, o que você vai ver ali é um país que acabou de sair de uma guerra, quer dizer, além de um filme, vai ser um documentário muito valioso que você tá vendo, né? Você vai ler mangás do Tezuka que foram feitos naquela época, em 47. Não. O primeiro mangá que ele publicou foi em 47, se não me engano. Foi? Sim, você vai ver mangá de 5 anos depois, sabe? Astro Boy é de que? 53, eu acho, né? É, logo depois, eu tô falando assim, ali você tava sentindo o calorzinho da bomba ainda no cangote, já tinha, e já começaram a produzir, entendeu? O mangá tava radioativo ainda, né? Não, você pegava e queimava a mão, assim. Você só fez mutação genética no dedo de folhear, entendeu? Isso é muito único deles, né? Isso é muito valioso e muito único deles. E é uma pena que isso não seja resgatado e republicado com mais frequência. Que isso não seja... Mais espalhado pelo mundo também, obrigatório, né? Obrigatório em cursos universitários por aqui, entendeu? Em cursos de história. Isso que eu tava percebendo, cara. Eu tava dando uma forçada. Isso faz tempo, isso. Faz um ano atrás. Na USP. A USP tem um curso de letras. E no curso de letras você pode se especializar em japonês. Eu tava forçando sobre isso e tava vendo TCCs, trabalho de conclusão. O único que tratava de mangá, tratava desse mangá pré-Tezuka, desse mangá arte, sabe? Ainda tem um preconceito absurdo com esse tipo de coisa. Mesmo um curso especializado na cultura japonesa, especializado na literatura japonesa no Japão, eles ainda não reconhecem. Esse ranço de achar que quadrinho é coisa de criança ou então é coisa de nerd, loser, blá blá blá. Tá certo que o meio acadêmico é muito vicioso, né, cara? Ninguém nunca falou sobre isso, aí você tá afim de fazer a TCC sobre isso, só que você não encontra material pra conseguir fazer sua TCC, você acaba deixando pra lá e vai ficando esse ciclo vicioso, a gente vai vivendo pra sempre de coisa que o pessoal falou 200 anos atrás. E só vai ver o que tá fazendo agora depois que a gente morrer e nossos bisnetos vão falar sobre isso. Só que essa influência do mangá como meio massivo no Japão e como definidor cultural, etc. Tudo isso, toda essa importância histórica, etc. Não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que já acontece há mais de 50 anos, é um caminho. Então já é pra ter até uma... Sabe? As universidades assim, já estavam na hora de academicamente falando acabar com esse preconceito, né? Com certeza. Não tô falando que popularmente isso vai mudar, porque não é a nossa cultura. Então eu não espero que o pai, o filhinho que vai pedir mangá, o pai vai tratar como se fosse mesmo um quadrinho. Provavelmente o filho vai estar pedindo Bleach, então vai ser quadrinho mesmo. Mas academicamente falando, me espanta. Academicamente falando, ainda não tem essa abertura toda que era pra ter. Não me espanta tanto, porque é aquela coisa, né, cara? A academia vai sempre viver o passado. E 50 não, anos... Caso é passado. Mas 50 anos ainda é um passado recente, cara, academicamente falando. Se você for fazer um curso de literatura, você não vai falar de um livro. Talvez 50 anos atrás. Vai falar, mas... Mas de 30 anos atrás você não vai falar. Foi até o que você falou desse processo de 50 anos e que eu comecei a ideia, mas não concluí. O mangá realmente cresceu junto com aquele pessoal. Se você tinha 10 anos ali quando o Tezuka tava fazendo Astro Boy, e você tava ali lendo Astro Boy, quando você tivesse 17, 18, você ia ter alguma coisa pra ler, porque o mangá tava crescendo junto com você, sabe? Quando o mangá se tornou seinen, foi quando essas crianças que estavam lendo Astro Boy se tornaram adultos. Sim, e aí acontece, quando a geração seguinte chega no mercado, quando a criança seguinte chega, ela já chega num mundo onde existe material de quadrinhos pra todas as fases da vida dela. Ela vai ter uma escadinha de revistas que ela tava podendo seguir. Então é por isso que durante toda a sua vida de criança, adolescente, vida adulta, você vai ter um material específico pra você pra te acompanhar, e por isso que é uma coisa muito única deles. Isso aconteceu por aqui. O quadrinho no ocidente ficou muito preso a ou você tem aquelas graphic novels que são muito rebuscadas, muito pesadas e segmentadas, e você não encontra no lugar, livraria, não sei o que, caro, compilações aqui e ali. E não é um material de massa, é um material de nicho pra aquele pessoal que gosta de quadrinhos, e normalmente elas são muito pesadas, muito tapa na cara. É, então, eu tô falando, tipo assim, são coisas muito artísticas demais, não é uma coisa popular, e ou você tem os super-heróis, que é pro cara realmente pro nerdão, e não existe um tipo de quadrinho que seja adulto, que seja um quadrinho de espionagem, um quadrinho de romance, um quadrinho policial, que seja de massa, e que esteja na banca de jornal pra você comprar. Não vai ter. E acho que é uma coisa quase que irreversível, porque a indústria já não funciona assim. Quem que vai querer agora com o mercado editorial tão fragilizado, até lá fora, quanto mais aqui dentro, pegar e investir pesadamente, sabe, em algo assim, não vai acontecer mais. E o que é engraçado é que justamente por essa estrutura desse montado tão forte no Japão, eu acho que é o único mercado editorial que a gente pode dizer que não tá sofrendo tanto assim com essa crise geral, né? É o que me deixa feliz. Eu acho assim, ah, beleza, mesmo se todos os pessimistas tiverem razão e o anime morrer amanhã, o mangá vai continuar. Eu tenho certeza que mangá eu vou ter pra sempre. Então beleza, tô feliz, pode morrer. Não tem problema. Eu, sempre que eu leio um mangá e tem uma série de anime, eu nunca vejo um anime daquela série mesmo, só vi todo o mangá, então pra mim tá ótimo. Então, só uns exemplos randômicos de seinen que eu tenho até aqui na minha lista e que valeria a pena ler, que eu não li ainda, mas tem que ler, que é esse, eu sempre já falei dele mil vezes, mas nunca deu o nome, é o Mudazumunaki Kaikaku. Ele tem, já tem, por incrível que pareça, 31 volumes, 31 capítulos escaneados, e é aquele do primeiro-ministro Junichiro Koizumi jogando Mahjong com outros líderes de estado para decidir questões políticas na base do jogo. Que bom que tem Scanlator interessado nisso, né? Né? E um outro, é um de 2004, recente, mas que se passa no pós-guerra. Se passa em Hiroshima, 10 anos depois da bomba. E vai mostrando muito o dia-a-dia de uma família na cidade e de como estava a cidade, não imediatamente após a bomba, mas 10 anos após a bomba, aquele incidente ainda influenciava no dia-a-dia daquelas pessoas. Esse é o Yunagi no Machi Sakura no Kuni. A New Pop lançou aqui um único volume único, por R$20, como Hiroshima, a cidade da calmaria, lançou o formato livraria, tem que comprar. Vai ficar na fila, porque tem tanta coisa. É um volume só, né, cara? Não dói, né? Não, mas tem muita coisa pra comprar. Temos um mangá saindo de novo. E a gente ainda mora nessa cidade que a gente não encontra nada na banca, né? Não tem livraria que traz mangá. A gente só sabe que existe quando, por acaso, a gente barra por um título na internet. A gente descobre que existe, tem que pedir. Aí a gente fica querendo comprar online, né? Porque é o jeito. É, só tem que acabar comprando online mesmo. Na banca tem bastante coisa, mas tudo atrasado e tal. Tem que ser online mesmo, pra ser mais barato também. De onde você compra. E aí você tem o Gagato Team, que saiu uma edição nacional também, outra que tá na lista pra comprar. De sempre, Akira, Berserk, blá blá. Cara, Berserk é um daqueles que eu falo pra adolescente raivozinho, né? Que entra no seinen só por causa do sexo e do sangue. Bastard também. É. Aliás, Bastard começou na Shonen Jump. Depois migrou porque tava pesado demais. Esse seinen de Moe, né, são legais. É, Azumanga Daioh e Luckstar e Keion, o próprio Yutsu Bato. É. Keion é Forkoma. Tanto o Luckstar como o Keion é Forkoma, né? Inclusive, é muito cara, é muito confuso ler Forkoma, cara. Me irrita profundamente. Você pega o volume. Aí você tem aquelas duas tirinhas lado a lado, quatro quadros. Só que, de repente, a tua mente sai daquilo dali e você começa a ler como um mangá normal. E você fica, cara, essa história não tá fazendo sentido. E aí você vai se lembrar que, não, são duas tiras, são duas colunas, você tem que ler uma coluna e depois ler outra coluna. É praticamente aprender a ler mangá de novo, sabe? Sabe quando você pegou o mangá pela primeira vez na banca, que você começava... Eu tenho a impressão que isso é aquela típica coisa que ninguém vai te entender, porque todo mundo consegue ler direito, menos você. Não, peraí, cara. Você vai dizer que a primeira vez que você pegou um mangá invertido na sua vida, sua mente de vez em quando não esquecia que você começava a ler no formato americano? Não, ainda acontece. Quando eu leio muito mangá, quando eu vou voltar a ler... Comigo também. E o contrário. Eu leio comics ao contrário. É um problema. Já rolou. Por um milésimo de segundo, eu começo a ler chance pra frente. Ops, não tá fazendo sentido. Eu sei que isso aqui é comics, mas não é tão ruim assim. Bom, acho que é isso. O programa essa semana foi mais conciso, porque a gente tá na correria e tá tudo em cima da hora e quase que não saiu. Tá na correria. A correria é um lugar onde muitas pessoas estão, né? É porque é tranquilo. Você... No improviso você fala que tá na correria, ponto. Ei, você tá lá ainda? Tô na correria. Tô na correria, então acabou. Na correria, você pode chamar correria de força de aceleração. Isso que eu ia falar agora. Eu tô morando na força de aceleração. Mas como ninguém vai entender a referência, então a gente fala na correria. Então, essas edições. Mas aquele negócio, se for pegar bem essas edições quando são grandes, a gente de informação mesmo fala pouco. Então, essa edição foi edição besteira light. É, a gente foi bem conciso e direto, né? É, e falou pouca besteira. Então tá bom, então tá ótimo. Ainda ganharam um review brinde do Metal Gear Solid, blá blá blá. Review de meio segundo, né? Relâmpago. Mas tem mais alguma coisa? Review na correria, né? Pelo amor de Deus. Não tem mais nada pra falar desse jogo. Falou tudo já. Não tem nada mais pra falar desse jogo. Tá muito legal deixar o microfone nessa boca pra ver que você vai começar a... Esse jogo feio bobo com cara de melão. Ah, é. Quem quiser me adicionar na live, eu sou o Darkonix Piero. P-I-E-R-O. Eu sou o Facebook aqui. Facebook? Não sei, todo mundo tem Facebook agora. Não, me adicionar na live, na PSN, não tem Xbox. Me adicionar na PSN pra gente jogar Fat Princess, que o Johan me deu de brinde. Então, até mais, semana que vem, com um programa mais normal e menos corrido. Sim, essa semana que vem tem uma surpresinha, né, agradável. Não sei se é agradável, mas é uma surpresinha. Agradável pra mim é agradável. Pra gente é muito agradável, não sei se vai ser pros ouvintes. Foda-se, né? Né? Basicamente. Então, se jogou uma preocupação, nunca foi. Tchau. Tchau.